2, 3. Fé crê no que não vê. Medos criam vícios, mitos só pra te impedir. Olhe bem ao seu redor, todos viemos do pó. Tão pó que arrasta, mata, pense mais em ti. Quando me vi sem escolhas, quando acabar as forças para atravessar o rio, me lembrei que tinha amigos e que Deus estava comigo pra me proteger do frio. Antes de partir lhe peço, me conceda mais um verso contra o mundo doentio. Coração de condenado, ora com poder dobrado para atravessar o rio. Eu sei que me entende, quem sente um verso é suficiente. A dor qualquer um compreende, o nó aperta de repente. Labirintos correntes trouxeram pra mim. Me perdi procurando amor, chapei, tipo Cristo morrendo e o romano cuspindo em seu rosto. Ao gosto do coração gelado como um frio de agosto. É tipo 15 pela paz de virada aos 90, o 17 pede paz exaltando 70. Anota aí, confere, eu sei bem o que me fere. Muita coisa nos difere porque eu sei o que eles querem. Minha liberdade, paz psicológica, opressão chegando em ondas curtas analógicas. Novidade antiga é facada que vem transformar. Capitão do mato pela saque mega popstar. Todo mundo viu e ninguém falou, mas eu falo. Cusão que canta rap apoiando Bolsonaro. Oportunista, cê tá do lado errado, truta. Não sabe diferenciar Marighella e Ustra. Poucas ideias pra esses vermes, perdão, não espere. A corja que vocês apoiam matou Marielle. Quando vive sem escolhas, quando acabar as forças para atravessar o rio, me lembrei que tinha amigos e que Deus estava comigo pra me proteger do frio. Antes de partir lhe peço, me conceda mais um verso contra o mundo doentio. Coração de condenado, ora com poder dobrado para atravessar o rio. Quando me vi sem escolhas, quando acabar as forças para atravessar o rio, me lembrei que tinha amigos e que Deus estava comigo pra me proteger do frio. Antes de partir lhe peço, me conceda mais um verso contra o mundo doentio. Coração de condenado, ora com poder dobrado para atravessar o rio. SP.